QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão. Segunda parte do podcast QTC Brasileiro, número 13, matéria com Júlio, presidente da LABRE do Distrito Federal. Então, retorno aqui para PY2MOK, quero fazer uma colocação para o Júlio, uma colocação com conhecimento de causa. O Júlio se referiu a um assunto que eu quero abordar, nas palavras dele, digamos, uma falta de mão de obra para que eles possam executar as metas administrativas. Então, com conhecimento de causa, eu quero dizer, porque durante 8 anos eu doei meus serviços como diretor do departamento jurídico da LABRE. Por isso, conhecimento de causa, porque eu cheguei a conhecer como funciona de forma profunda e detalhada a administração da associação nesses 8 anos de trabalho voluntário doado. Aí, então, eu quero dizer que naquela época não nos faltava mão de obra voluntária, né? Nós éramos todos voluntários, você se reportou que você é uma pessoa que trabalha, é funcionário público, pelo que eu entendi. Nós todos exercíamos nossa atividade particular, nós trabalhávamos, eu também trabalhava, trabalho até hoje, né, na advocacia e na eletrônica, e mesmo assim nós doávamos o nosso trabalho para a entidade, e nós tínhamos um quadro de pessoas voluntárias que trabalhavam, porque nós fomos atrás, nós abrimos as vagas, divulgamos e buscamos, oferecemos as vagas. Então, aí que é a minha colocação, Júlio. Eu penso, será que não está havendo uma falta, um equívoco administrativo, uma fraqueza aí em não se ter, digamos, em não se parar para se criar um organograma de estrutura de departamentos que seja previsto para a LABRE, e criando-se no papel os departamentos e as vagas, e depois se divulgar isso. Existe atualmente no site da entidade, pergunto eu, ou por outros veículos, essa necessidade de mão de obra que você se reporta divulgada? Vaga, temos vaga para o departamento de cursos, temos vaga para o departamento jurídico, para o departamento de relacionamento com o Congresso Nacional. Existe essa oferta de vagas dentro do meio radioamadorístico, ou seja, a consequente procura das pessoas para ocuparem o cargo? Eu penso que você falou na participação das pessoas que precisam se oferecer. Veja bem, as pessoas não vão se oferecer. Eu me lembro bem, na minha época, nós oferecíamos as vagas, nós consultávamos pessoas, né? Na mesma, mais ou menos como o próprio governo federal faz, ele convida uma pessoa, ele consulta, ou então divulgar as vagas pelos meios para que circule no radioamadorismo, para que então o quadro possa ser preenchido. Eu acho que isso é uma competência da administração realizar esse preenchimento de vagas, Júlio. Ah, correto. Não, aí há uma distinção a ser feita. Uma seria aqueles que fariam composição da administração da LABRE, né, que é para executar suas atividades, vamos dizer, corriqueiras. A dificuldade de mobilização está é justamente quando você precisa ter essas atividades, vamos dizer, fora do padrão. Exemplo, nós estamos com esse projeto 15907, cujo relator Ratinho Júnior apresentou uma proposta de votação, né, no sentido pela rejeição do projeto de lei. Precisávamos convencer, são 40 os membros da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação e Informática. Nós precisávamos, para logarmos êxito numa eventual votação, identificar quais desses 40 titulares, são os 40 titulares, segundo consta, mais uns outros 40, por exemplo, suplentes, que estariam presentes, quais deles estariam presentes na sessão em que se votará, para que a gente possa convencê-los a votar a nosso favor. Temos também que, obviamente, identificar alguém que queira defender a nossa tese perante o plenário ali da comissão. Então, veja, isso são situações em que requer, o mal bem requer uma quantidade de gente, porque poucos não conseguem, em tão pouco tempo, né, porque as coisas são muito dinâmicas lá, eles colocam o projeto, o relator já dispôs o projeto e logo na sequência da semana já a tendência era que se fosse votado, você não consegue reunir pessoas para fazer essas abordagens. Né? Você tem a composição das diretorias, mas a nossa está realmente preenchida, mas eu reconheço também que até uma parte que você me colocou aí e me fez pensar aqui para uma providência futura, muitas vezes as pessoas se enganjam no início, mas posteriormente, em razões de uma ou outra, por um ou outro motivo, acabam não podendo dar a contribuição que nós gostaríamos que eles estivessem dando, né? Então, talvez seja um momento realmente de reflexão e de recomposição. Eu acho que isso aí deva ser uma situação continuada. Observo, de fato, que nós não temos na nossa estrutura da LabDF, vamos dizer assim, um setor que faria esse intercâmbio com o legislativo, né? Que até você colocou aí, e a meu juízo e a meu sentido, inclusive, seria algo a ser feito pela Labre Nacional, e a gente tem que aí ter a compreensão do que é, nosso sistema, as associações temos as estaduais e temos justamente a Labre Nacional, que ela congrega todas as demais. Então a gente também teria que ter bem claro qual é a razão de ser da Labre Nacional e quais são as suas funções. Né? Veja, em princípio, aquelas que objetivam o atendimento aos benefícios a todas as Labres e a todos os armadores de modo geral, elas deveriam ser, em princípio, conduzidas pela Labre Nacional. Né? A despeito disso, nós aqui da Labre DF, estando aqui também próximos, né, do Congresso Nacional, nos dispomos, e não temos qualquer dificuldade nesse sentido, de fazer, apesar dessa dificuldade que eu coloquei. Realmente, eu devo reconhecer que há falha, inclusive da minha parte, né, no que diz respeito a composições de diretoria e de você também ter um bom, vamos dizer assim, a boa capacidade de gerir esses probleminhas que eventualmente ocorrem, no sentido de você fazer com que todos os membros que se colocaram à disposição realmente venham uma participação mais efetiva, né? Júlio, agora... Júlio, eu vou te interromper um pouquinho. Você estava falando realmente da questão, inclusive até porque o tempo é muito tirano, né, para a gravação, né? E nós já vamos para uma hora e meia de gravação, né? Eu vou ter que dividir o podcast em dois, mas não tem problema não. O assunto é muito interessante e eu acho que a gente deveria mais adiante dar continuidade, que isso aqui é importante para levar o rádio amador, né? Eu sinto o seguinte, você tocou num assunto que é muito importante. Você disse assim, nós teríamos dificuldade de juntar número de pessoas de rádio amador para poder saber qual o deputado que vai estar presente para a votação, qual não, qual... Mas nós não estamos esquecendo da tecnologia, Júlio e Leo. Nós temos e-mail dos deputados, nós poderemos elaborar um material nacional que possamos fazer chegar através do correio e através do e-mail a esse deputado, dizendo por que eles devem votar sim, por que eles devem aprovar esse projeto. E fazer isso com o apoio de todas as Labres, que é de interesse nosso. Na medida que esse projeto seja aprovado, isso depende, no 99% dos casos, da renovação do equipamento de rádio amador de aqui do Brasil. Concorda comigo? Que hoje 99% dos rádio amadores usam equipamento usado e trocam e vão e vêm, que são poucos que têm o dinheiro necessário para comprar equipamento novo, ou está logo ali perto da tecnologia, dos últimos avanços da tecnologia. Então, eu acho que é por aí, Júlio, é usar a criatividade. Bom, nós não temos número suficiente no Congresso, realmente nós não temos, que todo é um trabalho voluntário, e outra coisa que está faltando também, a promoção do voluntariado dentro do radioamadorismo, explicar o que é um voluntário, oferecer vagas, como o Leo acabou de dizer. Mas, veja, Leo, é importante, que a mim me dói, eu venho de uma tradição de radioamador na família, meu pai, meu avô, não é? E eu agora aqui, né, no Brasil, não é na Argentina, é aqui no Brasil. E eu gosto do radioamadorismo, eu não entendo por que vocês não conseguem chegar a um denominador comum. Por que as Labres não conseguem chegar a um denominador comum? É muito fácil, Leo. Nós não podemos antepor nossos interesses pessoais ao interesse da classe. Isso que está levando o radioamador a se afastar da Labre. é a má administração, é eu colocar nome, a labre minha, de fulano, de ciclano que está colocando dinheiro lá dentro. Eu estou cansado de ouvir isso. Não, fulano que está mantendo um repetidor, ciclano que está dando comida final de semana, o outro que está... E não deveria ser assim, isso não é associativismo. Então, isso desestimula o radioamador se afasta. Diz, não, aquilo lá é de fulano, você não pode opinar, não pode falar... E você sabe, as pessoas não gostam de conflito, né? Hoje a vida está tão conflitiva, né? Que ninguém gosta de conflito, de criar uma inimizade, de discussão. Então, por isso que o radioamador se afasta. É muito simples, Júlio. Não é bicho de sete cabeças, não. Eu acho que deveria haver uma reestruturação. Esses QTC, por exemplo, eles deveriam ser modificados, feitos de outra maneira. Não sei, o tempo vai passando e a sociedade vai se modificando, né, Júlio? Então eu entendo que também deve se modificar a estrutura das labres enquanto a QTC, enquanto a relacionamento com os radioamadores. Eu acho que é isso que está faltando. Está faltando um elo entre as labres e os radioamadores. Eu acho que é por aí, não é? E o associativismo, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro já tem passado por tanta coisa ruim, não é? Tanta publicidade negativa, que está faltando uma coisa positiva acontecer. E quem sabe, um projeto que possa aproximar todos os radioamadores. Eu acho que o caminho é esse. Tá bom, Leo? Júlio, eu vou deixar a palavra com você, Leo. Júlio, aí você me continua dando sua opinião, você deixa depois com o Leo, né? Eu vou descansar um pouquinho por aqui. Ah, ok, tá. Retomo aqui, Júlio. PT2 de Leto Charlie. Presidente aqui da LabreDF. Pois é, é verdade o que você afirma. Eu também compreendo e entendo que falta um projeto de âmbito nacional. Eu acho que falta às Labres essa coordenação do ponto de vista geral. São tantas as questões que são comuns a todos nós que poderíamos... despender menos energia para tratar dessas questões, não tenho dúvida quanto a isso. E é aquilo, nem tudo que a gente gostaria é possível de nós fazermos, né? A gente também depende de outros colegas e dentro daquilo que me é possível, a gente está correndo atrás aqui para tentar desenvolver alguma coisa em benefício dos nossos associados aqui e que, por fim, alcança a todos os radioamadores de modo geral, né? Porque qualquer que seja a atuação da Labre, ela de modo geral vai atender aos anseios, ou pelo menos assim se espera, de todos os radioamadores. É bom lembrar que a Labre, nos seus tempos áureos, era na época em que era se obrigado a associar, né? Com a Constituição de 88, deixou de ser obrigatória a associação às Labres DF para que se fosse radioamador, né? E com isso, deu uma boa esvaziada, né? Não temos dúvida também que as tecnologias, de alguma forma, acabaram excluindo do nosso meio aqueles que usavam o rádio tão somente para fazer aqueles comunicados, vamos dizer, às vezes, do telefone. Agora, em relação, por exemplo, a essas questões do interesse público, eu acho que o grande diferencial que nós temos de outros países é que o Brasil não é tão comum a ocorrência de fatos da natureza como ocorre nos Estados Unidos, em outros países aí pelo mundo afora, em que acaba que a importância do radioamador ela passa a ser reconhecida pelo próprio Estado, como aconteceu nos Estados Unidos em episódios recentes, né, da Katrina. Eu já tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos naquele Hamvention lá, né, e pude observar as associações lá, tem veículos, todos eles preparados, não só com equipamentos de comunicação, mas também de análise da temperatura, de condições do vento. Eles têm um sistema de rádio, né, aquele Weather Channel lá, só de canal do tempo, quer dizer, ele se mantém informado. E aqui no Brasil nos falta isso. Graças a Deus nós não temos esse tipo de ocorrência, e talvez por essa razão, em poucas oportunidades em que agimos, é que nós somos lembrados. Agora, recentemente, eu fui convidado e participei de um curso no Salva Aero pela Aeronáutica, e aonde foi lembrada aquela atuação do colega Laudir, né, por ocasião do acidente do avião da Gol. E outras tantas ocorrências já se deram, mas infelizmente, até porque a própria administração pública, as pessoas mudam com tanta frequência e essas histórias acabam se perdendo. Lembro que a própria a Secretaria Nacional de Defesa Civil, na sua própria página de internet, ela reconhece a importância do radioamador no Brasil e no mundo, da sua a possibilidade de atuar em benefício da sociedade. Talvez nos falte realmente, extrapolarmos as nossas fronteiras aqui do nosso dia a dia do rádio para levar esse assunto às escolas, à sociedade de modo geral. Eu acho que realmente nós temos que estabelecer urgentemente um projeto que seja de âmbito nacional, procurarmos identificarmos pessoas que estejam realmente interessadas em se engajar nesse projeto e levarmos à frente. Então, temos que ter realmente essas iniciativas, né? E, infelizmente, eu acho que não, nós estamos num momento em que talvez não estejamos mais em condições de esperar quem vai dar esse passo inicial, né? Agora, então, me diga uma coisa, Júlio. Júlio, eu te faço uma pergunta. Eu estou com uma ideia ali, até conversei isso com o Leo, de fazer um vídeo institucional sobre a história do radioamadorismo. Um vídeo não, um DVD. Até para promover o radioamadorismo nas escolas, já que a Anatel não tem nenhum vídeo sobre a história do radioamadorismo brasileiro, não, pelo que eu sei até aqui, não existe nenhum vídeo brasileiro sobre a história do radioamadorismo brasileiro, valga a redundância. Essa é uma ideia. Né? Eu acho que o que você está falando não é nenhuma loucura, não. Eu acho que falta, né, acertar nacionalmente um objetivo, uma ideia, né, um projeto, e levar adiante. Eu acho que está faltando isso. Alguém tem que dar o pontapé inicial. Em todo projeto, sempre teve alguém que deu o primeiro passo. Não foi aquele passo de 100 pessoas juntas. Sempre teve alguém que saiu na frente. Eu acho que a hora é essa. Nós estamos em uma situação que não pode estar pior. Ah, tem lavras que estão ali falidas, que estão fechando. Eu acho que o momento é esse. Nós não podemos deixar que caia. Pois não. Você está falando em dar o primeiro passo e o chute inicial. O Júlio falou que está na hora, ele usou nós, a expressão nós, está na hora de nós tomarmos iniciativas e criarmos atividades junto às escolas e etc, etc, de realizarmos, de concretizarmos, de que alguém deveria tomar essa iniciativa, que é esse chute inicial que o Daniel está se referindo. Eu penso o seguinte, Júlio, eu penso, no meu entender, que você, tendo aceito a função, o cargo de estar como diretor, cabe a você tomar as iniciativas. Cabe a você coordenar, não altera, né? Dentro do seu âmbito, dentro da sua jurisdição, cabe a você tomar as iniciativas das atividades, de coordenar, de criar, e depois sim ir buscar que pessoas venham engajar-se em projetos que você, através da sua coordenação e da sua iniciativa e dos seus comandados, criem e realizem dentro da sua jurisdição. Se você quiser dar exemplos de atividades que você tem dentro da sua jurisdição hoje, é o momento, você pode citar. Mas eu penso que você e todo o presidente de cada LABRE regional e da LABRE nacional são as pessoas às quais nós confiamos, os associados confiaram que assumam o cargo e o encargo, né? E o encargo exige que vocês tomem a iniciativa, não serão outras pessoas. O certo é que vocês tomem a iniciativa de criar as atividades, Júlio. Não, eu não tenho dúvida, e não me furto da minha responsabilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, há aquelas responsabilidades que a gente tem em relação à LABRE do Distrito Federal e tem aquelas que a gente tem que ter em âmbito nacional. Por exemplo, voltando aí à questão dos projetos de leis que aí estão circulando. Nós tomamos a iniciativa de irmos atrás, de coordenarmos as ações aqui no âmbito do DF, mas, a bem dizer, é uma atividade que alcança todas as labres, é de interesse de todos os radioamadores, correto? Então não é uma missão, vamos dizer assim, ela poderia até ser designada para a gente, uma vez que nós estamos aqui próximos, sem dúvida alguma, de coordenar, mas eu digo o seguinte, as iniciativas de âmbito nacional que congreguem todas as labres, em princípio ela deve ser, a responsabilidade dela deve partir da própria labre nacional, né? Para isso ela existe. Obviamente a gente não vai deixar de fazer aqui por não ser essa ou aquela iniciativa. E nem vem aqui como uma crítica, eventualmente até possa ter essas iniciativas do âmbito da nacional. Mas nos falta realmente uma coordenação mais efetiva, um instrumento de comunicação mais efetivo. Aí eu volto à questão da instrumentalização de manuais, apostilas, ou como o Daniel se referiu, de um histórico do que vem a ser o radioamadorismo no âmbito nacional brasileiro. Tudo isso são medidas que podem ser tomadas por uma única LABRE? Pode sim. E que pode ser posteriormente estendidas às outras? Podem também. Mas, com certeza, se nós dividíssemos as responsabilidades, e aí não é dividir no sentido de fugir dela, mas de aumentar o número de pessoas envolvidas e minimizando assim os esforços para cada uma delas, a gente vai lograr muito mais êxito. Além do que, a gente vai ter o compromisso de todos, vamos dizer aqui, vamos falar dos labrianos, porque a gente só pode falar em nome deles, né? Então, é dentro desse sentido que eu quero colocar a ARCS e ter essa iniciativa de justamente congregar as labres para atuar em dadas ocorrências, em dadas situações, no mesmo sentido. Então, como foi dito, por exemplo, a gente está aqui atuando em Brasília, talvez fosse o caso das demais labres estarem atuando aí por via e-mail ou contatando as labres, ou melhor, os deputados da sua região, procurando convencê-los. Mensagem nesse sentido, por exemplo, eu encaminhei ao conselho, né, aquele e-mail, não sei se você está a par, nós temos hoje um e-mail que é do conselho da LABRE, conselho esse que todos os presidentes de LABRE fazem parte. Eu remeti essas informações para lá para que fosse então divulgada no âmbito das demais. Eu não sei afirmar se tal proposição foi levada a efeito ou não. Então, de qualquer jeito, tem que ter alguém para centralizar essas questões, né? No âmbito das nossas atividades aqui, nós estamos justamente, já nos colocamos à disposição. Nosso projeto de momento é ver esse projeto dando andamento, porque ele foi objeto, as labres foram objeto de muita crítica, porque na legislatura passada ele terminou por ser arquivado sem que houvesse quem quer que seja demonstrado maior interesse em vê-lo aprovado. Então nós assumimos essa responsabilidade de tentarmos fazer com que esse, ao menos, tenha aí uma participação da LABRE, né, dos radioamadores, no intuito de vê-lo aprovado. Veja que, além de convencimento, nós vamos ter que agregar informações desses projetos de lei, porque os projetos de lei têm várias falhas. Eu já havia aqui dito anteriormente, todos os dois PLs não serão aprovados sem que sejam observados os requisitos da lei de responsabilidade fiscal, como indicação de que essas isenções não virão acarretar empecilho aí o equilíbrio fiscal do Estado, eventualmente indicação de fontes de renda que supra essas ausências. Quer dizer, sem tudo isso a coisa não vai adiante. E nesse sentido é hoje a nossa meta, né, trabalhar para vermos isso aí. Inclusive a gente fica aqui direto ultimamente por conta aí das duas semanas aí, por conta desse tipo de atividade. Mas para ter o alcance nacional, a gente precisa ter o elo de ligação entre todas as demais labres, né? Eventualmente poderia ser eu mesmo, né, como qualquer outro que esteja aí interessado e disposto nesse sentido. Entendeu? Então, acho que essa é a grande questão. É realmente, talvez eu possa até dar esse passo inicial, né, que é o mais complicado. O medo que eu tenho é que muitas vezes esses passos iniciais, essas colocações, acabam sendo vistas como atos de promoção pessoal. Entendeu? E eu, particularmente, não tenho o menor interesse em me ver promovido absolutamente nada. Ok? Ô, Júlio, eu entendo o seguinte, mas sem um ato de promoção individual, senhor, que você está chegando... Esse eu não quero, não. Mas você, indefetivamente, é isso aí, que você está chegando com ideia nova, você está tomando iniciativa, então você vai ser a primeira página, nem todo mundo vai dar para você. Então, eu acho que nós temos que deixar isso de lado, a promoção, a não promoção. O ser humano gosta de ser promovido, não é? Todos nós gostamos que todo mundo fale bem da gente. Quando alguém fala mal, a gente fica assim, né, querendo saber por quê que estão falando mal de nós. Mas isso é natural, Júlio. Eu acho que isso aí... Diga, Leo. Diga. A pessoa que realiza boas obras vai ser bem falado de forma merecida. Claro, e é inevitável. Claro. É Não tem jeito de ninguém vai falar de você. Sempre vai ter alguém que vai gostar e alguém que não vai gostar. Então, eu acho que não temos que deixar de lado isso. Não, eu não vou fazer tal coisa que fulano e ciclano vai achar que estão me promovendo. Mas não é, a questão não é essa. A questão é que o radioamadorismo, a parte institucional, ela está em crise. E essa é uma crise reconhecida. Ninguém está inventando nada aqui, ninguém está sendo agoreiro e desejando mal. Não, a realidade é essa. Nós estamos passando uma crise, não só na labre nacional, nas labres estaduais, está nos faltando rádio amador. E qual é a solução? E nós temos que promover alguma atividade que possa trazer de volta o rádio amador, que possa aproximar aqueles novos que estão chegando, que não são aqueles das antigas, que operavam com rádio válvula, que operavam nos 80 metros. Não, mudou, agora é Ecolink, VHF, link de 2 metros, link de 11 metros. Então nós precisamos trazer, atrair esse radioamador. Nós precisamos tirar da faixa do cidadão os próximos radioamadores. E nós temos que começar a pensar isso ontem, não agora, ontem, que o tempo vai passando, o radioamadorismo precisa ser alimentado, não é? Então, essa questão de eu vou fazer e o que vão dizer, eu acho que isso não tem nada a ver, não tem que ser empecilho, viu, Júlio e Leo? Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, e precisa ser feita ontem, não agora. Então não interessa quem vai dar o primeiro passo, o outro passo, se é você, se é fulano, se é ciclano, não interessa. O fundamental é que seja dado esse passo, é imprescindível que se tome iniciativa, que se modifique nas estruturas administrativas, associativas do radioamadorismo. É urgente tudo isso, que essa estrutura que está aí é ultrapassada e não funciona mais. Não é? E se vocês esperarem mais tempo, daqui a pouco não vai ter mais ninguém nessa estrutura ultrapassada administrativa e associativista que tem o radioamadorismo. Nós precisamos nos ajustar ao modernismo. E um dos itens que nós temos em nossa mão é o voluntariado. Tão falado por aí, pelo Brasil lá fora, e que está promovendo milagres no terceiro setor brasileiro, no terceiro setor mundial. Nós precisamos promover o voluntariado. Mas o que acontece com o voluntariado, com o advento do voluntariado na entidade? Nós estamos abrindo a porta da entidade. E essa porta, quando você abre, quer dizer que todo mundo vai ver o que tem dentro. E tem gente que não quer isso. Então, aí você tem outro empecilho. Não é verdade? Mas eu acho que nós precisamos vestir a camisa do radioamadorismo e nós precisamos começar a abrir as portas das labres, precisamos começar a organizar os voluntários, e essa ideia que o Leo deu é excelente. Eu já vi muito isso, né, em vários países da Latinoamérica, até aqui no Brasil mesmo, várias entidades do terceiro setor publicam as suas necessidades de voluntariado, e eu garanto para você, Júlio, o Leo já sabe disso, que vai chover, nem gente que vai querer participar. Eu já fui fundador do Centro de Voluntários de Sergipe, nós organizamos todo o Centro de Voluntários há muitos e muitos anos, com o apoio do pessoal aí do Banco Itaú, dessa mulher maravilhosa aí em São Paulo, né, que foi a idealizadora do voluntariado no Brasil, né, que é a dona do Banco Itaú, né, me lembre aí do nome da mulher, Leo, que eu estou me esquecendo, Milu Vilela. Não me recordo Milu agora. Milu Vilela. Nós já participamos de muitos congressos, de muitos treinamentos, e a solução para o associativismo é o voluntariado, Júlio, não tem outra não. Não tem outra, apesar de que a nova lei brasileira permite hoje que os diretores possam estar recebendo alguma retribuição pelas suas atividades, né? Sempre que a entidade seja uma, me lembre aí, Leo, que é uma nova modalidade de entidade ali, que é aprovada pelo Ministério da Justiça, né? Tem que estar registrado no Ministério da Justiça, né? Um estatuto específico, e os diretores podem estar recebendo alguma retribuição pelos seus trabalhos. Mas eu acho que nós precisamos entrar na modernidade. Tá bom, Júlio? Eu vou deixar aí com o Leo. O Leo deixa com você, Júlio, e vamos dar por encerrado depois essa excelente matéria. Ok, Leo? Ok, tudo muito excelente mesmo, Daniel. Vou fazer aqui o meu câmbio final, retorna PY2MOK, nesse ótimo episódio do QTC Brasileiro, na companhia do Daniel e do Júlio, que é o presidente da Labre do Distrito Federal, e este que vos fala, Leo PY2MOK, aqui finalizando. Antes de finalizar, eu gostaria ainda de ressaltar sobre aquela minha ideia, aquele meu entendimento que na época eu descobri e aplicamos na nossa gestão da Labre, que é a questão da assessoria. Inclusive, os assessores nomeados não precisavam ser radioamadores, tá? E, de fato, segundo o meu entendimento jurídico na época que foi aplicado e adotado, nós tínhamos alguns assessores que não eram radioamadores dentro do nosso quadro de diretoria, como assessores da diretoria, certo? Mas cada assessor eram vinculado... Não, eram labrianos? Não, que eu me lembre, não. Inclusive, não eram radioamadores. Se não era radioamador, não era labriano, né? Então, precisa analisar a questão estatutária. Então, nós tínhamos pessoas, os assessores são sempre vinculados, subordinados a uma determinada diretoria, né? Tem um quadro de diretorias, e os assessores são vinculados. Então, esses assessores não precisam ser radioamadores, não precisam ser associados para integrar um quadro como assessor, porque ele não é diretor, o status é diferente. E isso vai enquadrar na questão do voluntariado que o Daniel muito bem colocou, e não vai faltar gente, porque na época que eu estava nessa diretoria, nós tínhamos mão de obra e não faltava gente. Daniel, eu quero deixar meus cumprimentos a você e ao Júlio aí, pela ótima participação nesse QTC brasileiro, onde foram tratados assuntos importantes e interessantes, e eu tive a grata satisfação de poder estar com vocês dois participando. Quero deixar meus cumprimentos a todos os ouvintes do QTC brasileiro, que sintam-se abraçados aqui pelo Léo PY2MOK, e até novo episódio, até breve, meu caro Júlio e Daniel. Câmbio. Ok, Léo, não se esqueça que nós precisamos abordar para o próximo podcast a questão, né, do PLC, né, Leo? Mas eu já... Vamos abordar a questão jurídica e a questão técnica do PLC no próximo podcast, sim. Sistema de Power Line Communications, que espera-se seja uma coisa assim muito prejudicial ao radioamadorismo. Vamos falar sobre esse assunto. Ok, Leo, eu agradeço a sua participação. Está combinado, então? Né? A gente vai acertar, né, essa matéria interessantíssima sobre os prejuízos que traz ao radioamadorismo PLC. Júlio, eu deixo sua palavra com você para suas considerações finais. Temos 6 minutinhos, viu, Júlio, para terminar nossa gravação. Desde já eu vou agradecendo sua participação. Logicamente, nós te procuraremos mais vezes, né, Júlio, para ver o andamento desses projetos, já que você está tomando iniciativa e é muito loável e tem todo o nosso apoio. Nós queremos acompanhar esse projeto. Inclusive, temos solicitado, através de e-mail dos deputados que estão participando, que nos concedam entrevista para poder, de alguma maneira, acompanhar e pressionar, né, o andamento desse projeto. Tá bom, Júlio? Não sei se você estava sabendo, não estava, eu também não, mas nós hoje enviamos e-mail para todos os deputados envolvidos no análise desse projeto, para a gente poder, de alguma maneira, estar acompanhando, nem vendo qual é a opinião desses deputados. Tá bom, Júlio? Eu deixo excelente, com você. Muito bem. Exato, Leo. Tem que ser feito assim, nós temos que mostrar que estamos interessados, né? E não só o Distrito Federal, todo mundo precisa mostrar interesse nesse projeto para que eles se preocupem, né, em levar adiante esse projeto. Então, Júlio, eu deixo com você suas considerações finais, né, e vamos dar por encerrado a nossa gravação. Tá bom, Júlio? Papa Tango 2, Juliette Charlie, presidente da Labre do Distrito Federal. Considerações finais, Júlio. Ok. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, para discutirmos as matérias aí que são de interesse de todos os radioamadores do Brasil, né? Lembrando aí que reitero aí a necessidade de nós, radioamadores, nos unirmos, porque não é só essa batalha dos PLs que aí se encontram que nós temos a enfrentar. Como foi dito aí, que será objeto da próxima matéria, temos aí o PLC também, que poderá vir a nos dar dor de cabeça. E talvez seja o momento de, mais uma vez, temos que mostrar a união, a participação, né, iniciativa, e de defender os nossos interesses, né? Essa é que é a grande verdade. A Labre Federal coloca-se à disposição não só de você, Daniel, do nosso colega Léo, Papa Yankee 2, Mike Oscar Quilo, né, e de todos os radioamadores do Brasil, para o que for preciso. Estamos aí à disposição para prestar os esclarecimentos que entendam necessário, e estamos dando aqui, dentro das nossas possibilidades, o melhor de nós para que tenhamos êxito aí nesses dois projetos de lei. Ok? E agradeço aí a todos e peço que faça uso desse instrumento de comunicação, né, mais esse instrumento de comunicação, como forma de divulgar a necessidade de que todos os radioamadores não só acompanhem os projetos 15807 como 15907, como também enviem e-mails no sentido de mostrar o interesse pela sua aprovação para os deputados que acompanham aí não só as comissões que hoje tramitam, né, como nas etapas seguintes também. Agradeço aí mais uma vez, desejo a vocês todos uma boa noite e até uma outra oportunidade. Ok, Júlio, está aí. Júlio, presidente da Lavra do Distrito Federal, Papa Tango 2, Juliette Charlie, e a participação especial de nosso já corriqueiro colaborador, Papa Yankee 2, Mike Oscar Quilo, Leonas Keiteres, o doutor Leonas Keiteres. Ok, Leo, parabéns aí ao Júlio, uma matéria excelente aí com o Júlio, presidente da Lavra do Distrito Federal. A gente agradece a participação, a colaboração do Júlio, e nós não poderíamos deixar de solicitar a colaboração de todos os ouvintes do QTC brasileiro, aqueles que são radioamadores, aqueles que são operadores da Faixa do Cidadão, ou aqueles que são simpatizantes simplesmente do radioamadorismo da Faixa do Cidadão, para que direcionem e-mails para o endereço eletrônico do deputado Ratinho Júnior, solicitando ao deputado a aprovação desse projeto PL-158 de isenção de IPI para compra de equipamento de radioamador e de radiooperador da Faixa do Cidadão. O endereço eletrônico do deputado Ratinho Júnior, Leo e demais ouvintes do podcast QTC Brasileiro, é depi.ratinhojunior@camara.gov.br. Repetindo, depi de deputado, nem só que abreviado, depi.ratinhojunior, todo junto, @camara.gov.br. Para aqueles colegas radioamadores, radiooperadores da Faixa do Cidadão, simpatizantes, que queiram enviar correspondência em lugar de e-mail, o endereço para correspondência do deputado Ratinho Júnior em Brasília é Deputado Ratinho Júnior, Gabinete 521, Anexo 4, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, e o CEP é 70160-900. Ok, gente, vou repetir. Endereço de correspondência para o deputado Ratinho Júnior, Gabinete 521, Anexo 4, Câmara dos Deputados, Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, CEP 70160-900. Tá bom, Leo, deixo com você, você tecer essas considerações finais sobre esse convite ao radioamador e radiooperadores da Faixa do Cidadão e simpatizantes. Ok, Leo? Caros ouvintes do QTC Brasileiro, vejam que o QTC está fazendo a sua parte no sentido de dar conhecimento, levar a conhecimento e mostrar o caminho das pedras para se atingir os objetivos, contando agora com a participação da comunidade interessada, que é a comunidade radioamadorística e a comunidade da Faixa do Cidadão, que então se mobilizem encaminhando de suas casas, seja por correio eletrônico ou por correspondência escrita, uma mensagem ao deputado pleiteando, solicitando, explicando o porquê, enfim, manifestando a sua intenção, seu interesse de que o projeto de lei seja aprovado. É isso, meu caro Daniel. Ok, Leo, mais uma vez te agradeço, né, a tua colaboração, a tua presença, né, aqui nessa matéria, que de agora em diante vai ser uma presença constante, né, de Leo em nossas matérias, a todos os convidados ao podcast QTC Brasileiro. Leo, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado novamente ao Júlio, presidente da Labre do Distrito Federal. E não se esqueçam, amigos radioamadores, radiooperadores da Faixa do Cidadão e simpatizantes, escrevam através do correio eletrônico, ou através de correspondência normal para o deputado Ratinho Júnior, solicitando a aprovação do projeto de isenção de IPI para a compra de equipamentos novos de rádio amador ou de faixa do cidadão. Tá bom, gente? Muito obrigado. O podcast QTC Brasileiro chega ao fim. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok, chegamos ao final do podcast QTC Brasileiro número 13. Agradecendo a participação do Leo, agradecendo a participação do Júlio e lembrando a todos os ouvintes que nosso e-mail é o qtcbrasileiro@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer consulta, qualquer crítica, nos escreva. É muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast QTC Brasileiro. QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo e faixa do cidadão.